Às vezes acordo quando a noite cai. Quando a noite cai, yeah, yeah, perdido sozinho nas minhas lembranças. Durmo quando a lua sai. Quando a lua sai, yeah, yeah. E penso no tempo em que eu era criança. Periferia em Cascais. Triste realidade life. Vida tem sido fodida, às vezes eu fico a pensar no meu pai. Sofri pobreza demais, graças a Deus eu tô nice. Esperança é meta de vida num bafo da última ponta de night. Meu Deus, eu tenho tanta importância, coisas que nem têm importância. Só queria ir pra escola com os tênis da Nike. Sonhava e não tinha mais, vida na ponta de night. Yeah, yeah, lembro do bambino e uma lágrima cai. Às vezes acordo quando a noite cai. Quando a noite cai, yeah, yeah, perdido sozinho nas minhas lembranças. Durmo quando a lua sai. Quando a lua sai, yeah, yeah. E penso no tempo em que eu era criança. Meu Deus, eu tenho tanta importância, coisas que nem têm importância. Perdido sozinho nas minhas lembranças. Durmo quando a lua sai. Quando a lua sai, yeah, yeah, e penso no tempo em que eu era criança. Aprendi que o tempo não espera ninguém. Às vezes usar a sorte que tu tens. Tem coisas incertas ao longo da vida. Certa é que da morte não escapa ninguém. Procuro respostas que o mundo não tem. Será que o universo ainda tem mais alguém? Com tantas estrelas a brilhar no céu, como é que eu não vou pensar em ir mais além? Se a morte é a cura, eu quero ser a doença. Não quero morrer sem fazer a diferença. Perco tanto tempo nos meus pensamentos que esqueço o pouco tempo que a vida tem. Será que a paz depois da guerra? Será que a vida é só na terra? Mas ao fim do dia o que importa é a família e poder ver o sorriso da minha mãe. Às vezes acordo quando a noite cai. Quando a noite cai, yeah, yeah, perdido sozinho nas minhas lembranças. Durmo quando a lua sai. Quando a lua sai, yeah, yeah, e penso no tempo em que eu era criança. Meu Deus, eu tenho tanta importância, coisas que nem têm importância, yeah, yeah, perdido sozinho nas minhas lembranças. Durmo quando a lua sai. Quando a lua sai, yeah, yeah, e penso no tempo em que eu era criança.